perguntei quem me salvou, quem me salvou. Respondeu um reservante, foi quem me desembarcou, desembarcou. Feliz mamãe, tenha compaixão de sua filhinha, do seu filho.